Era uma vez um potrinho baio. Era uma vez um negrinho só. Quando o potrinho fez esse potro negrinho, continuou pequenininho e cada vez mais só. Foi uma vez uma carreira grande, o corredor era o negrinho só. O baio raio tropeçou na raia, libras de ouro se fizeram pó. E o negrinho só acenda velas. Quem não sabe o resto da velha história que eu cortei ao meio e ao pé das velas deixe fumo em rama para o negrinho do pastoreio. Galopa, lope, galopa, cavalo de assombração. Vai o raio, pelo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o raio, pelo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o casco, fica o rastro, passa o vulto. Fica o susto, quem viu, duvida que viu. Quem pensa que viu, não viu. Quem viu, duvida que viu. Quem pensa que viu, não viu. Galopa, lope, galopa, cavalo de assombração. Vai o raio, pelo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o raio, pelo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o casco, fica o rastro, passa o vulto, fica o susto. Quem viu, duvida que viu. Quem pensa que viu, não viu. Quem viu, duvida que viu. Quem pensa que viu, não viu. Vai o raio, pelo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o raio, pelo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o